Makombo yene wo, makombo na me wo. Denato melo mela, kofe melo mela. Denato melo mela, edi yelo. Makombo yene wo, makombo fomo wo. Denato melo mela, kofe melo mela. Denato melo mela. Denanto melo mela, denanto melo mela, ay dia.